O rei dará grandes riquezas a quem vencer a Golias. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. 1 Samuel, capítulo 17 e verso 25. Bom dia, meus amados irmãos. É com muito prazer que eu venho a esta rádio nesta manhã para agradecer a Deus por mais uma oportunidade e trazer a palavra de Deus aos vossos corações. Ontem não foi possível devido àquela queda de energia elétrica e nós ficamos aqui na rádio aguardando, mas não foi possível, mas aqui estamos. Queremos cumprimentar o nosso querido evangelista Eugênio, que no domingo esteve aniversariando, também a Thalita, filha do nosso querido Valdecir, e bem como todos aqueles que nesta semana aniversariaram, estão aniversariando, que Deus possa abençoá-los de forma muito especial. Também ao irmão Paulo Silva, que está aniversariando. Meu carinho, meu abraço, com as bênçãos de Deus. Vamos ouvir um cântico para vosso elevo espiritual. Em seu rosto transparece a dor do coração. Como prisioneiro triste, disfarçando em livre, caminhando em toda pressa, sem ter onde ir. Que alguém te vê, isto é natural. De alguém que desprezou a paz e veio temporal. Tu dizes não tem mais remédio pra curar meu tédio. Contudo, há uma esperança. Podes ser livre. Livre, livre, livre, livre. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, o texto que nós fizemos leitura, ele foi narrado quando Davi foi levar alimento para os seus irmãos e lá estava o gigante Golias afrontando já o povo de Deus por 40 dias. E ao vencer o gigante Golias, Davi não conquistou apenas a vitória. Aquilo que havia sido prometido por Saul, que era ser genro do rei, ter muitas riquezas e também os impostos não iriam mais ser cobrados, de forma alguma. Ele ganhou outras coisas, ganhou ciúmes e a inveja de muita gente. É interessante examinar como o rei Saul premiou o jovem Davi por sua vitória contra Golias. A opressão dos filisteus era tão grande que o rei não poupou esforços para se livrar dela. Quando algo incomoda a vida de algumas pessoas, tem pessoas que fazem de tudo para se ver livre do problema. Saul prometeu todas aquelas coisas que nós fizemos leitura, mas você veja que nenhuma delas foi fácil para Davi conseguir. As reações de Saul, elas foram outras quando a ameaça representada por Golias foi extinta. O rei Saul cercou Davi, mas não mais com presentes. Desta vez, não recebeu riqueza nem isenção de impostos. O rei acumulou ameaças de morte, perseguições e uma ira mortal. O mundo do Davi foi totalmente alterado. Davi se interessou em saber o que o rei daria a quem matasse o gigante. Ele estava ouvindo o povo falar quando Golias apareceu. Em seguida, ele quis confirmar o que o rei faria. Davi pergunta novamente, repitam a Davi o que havia sido comentado e disseram: é isso que receberá o homem que matar o gigante. O mundo é ótimo na hora de presentear, mas depois é um cobrador cruel. Ele dá, mas depois exerce uma pressão tão grande que a pessoa muitas vezes não pode mais suportar. Davi passou grande parte de sua vida fugindo daquele que o premiou. A guerra dentro das famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Meu irmão, meu amigo, você que está fazendo algo até para o reino de Deus crescer, esteja preparado para a adversidade. Se Davi olhasse para a sua situação naquele momento, não perceberia o que estava por acontecer. Olhe para a sua situação hoje. É provável que você esteja pensando como Davi: não sei de onde está vindo a minha força. Não percebo quando o Espírito de Deus entrou em ação e eu consegui vencer esta aflição, esse embate, essa batalha. Meu irmão, não desista, não pare pelo caminho. Por mais difícil que seja a estrada, coloque os teus olhos e o coração em Deus. Ele sabe como enfraquecer os que lutam contra você. Vá em frente, aguente firme. Lembre-se de que Deus tem poder para transformar nossas fraquezas em forças. Eu quero orar com você neste momento. Santo e eterno Deus, nós chegamos na tua presença nesta manhã. Quantas pessoas estão como Davi, no maior dos sentimentos, dos melhores sentimentos de ajudar, de eliminar, e que enfrentam os dissabores daquilo que, daquelas pessoas que talvez seriam aqueles que melhor tinham que entendê-lo. Nesta manhã, Senhor, nós estamos orando, estamos pedindo, Deus, que esse Espírito que opera, que é desenvolvido dentro de pessoas, possam ser eliminados agora, e o nome de Jesus, ele ser glorificado. Olha para os enfermos, olha para os problemáticos, para as pessoas que estão em amargura e sofrimentos, e que a bênção de Deus esteja na sua vida. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos, ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém.